Cheiro 3, Spruce Harbor, Maine, 2011. Molly inspira fundo. A casa é maior do que tinha imaginado. Um monólito branco da era vitoriana, com arabescos e persianas pretas. Pelo para-brisas, ela vê que se encontra num estado primoroso. Não há indícios de tinta a pelar ou a apodrecer, o que significa que deve ter sido pintada recentemente. Não há dúvida de que a velhota emprega gente para cuidar constantemente da casa. Um exército de abelhas operárias ao serviço da rainha. É uma manhã amena de abril. O terreno está esponjoso por causa da neve derretida e da chuva. Mas trata-se de um daqueles dias raros, quase quentes, que pronunciam o verão que há de chegar. O céu exibe um azul luminoso, com grandes nuvens fofas, como se fossem de lã. Parece que surgiram rebentos de crocos por todo lado. Pronto, está Jack a dizer. Então é assim. Ela é uma senhora simpática, mas um bocado rígida. Sabes como é? Não passa a vida a soltar gargalhadas. Puxa o travão de mão e aperta o ombro de Molly. Limita-te a acenar com a cabeça e a sorrir, que vai tudo correr bem. Quantos anos é que ela tem, afinal? Balbucia ela. Está irritada consigo mesma por se sentir nervosa. Que importância tem isso? Não passa de uma velha acumuladora que precisa de ajuda para se livrar das suas tralhas. Molly espera que a casa não seja nojenta e mal cheirosa, como as daqueles malucos que aparecem na televisão por não conseguirem deitar nada fora. Não sei, muitos. A propósito, está gira? Acrescenta Jack. Molly faz uma careta. Está a usar uma camisa cor-de-rosa da Land's End que Dina lhe emprestou para a ocasião. Mal te reconheço, comentou quando Molly saiu do quarto com a camisa vestida. Estás tão senhoril? A pedido de Jack, tirou a argola do nariz e deixou apenas dois brincos em cada orelha. Também demorou mais tempo do que é habitual a maquilhar-se, espalhando a base para obter um tom pálido, mas menos fantasmagórico, usando o eyeliner líquido com mais moderação. Até comprou um batom cor-de-rosa na farmácia, Maybelline Wet Shine Lip Color, em Mauvelose, um nome que só lhe dá vontade de rir. Nota. O nome do tom resulta da combinação da palavra mauve, cor-de-malva, com um marvelous, maravilhoso. Fim de nota. Tirou dos dedos os diversos anéis comprados em lojas de segunda mão e está a usar o fio de pendentes que o pai lhe deu em vez do conjunto habitual de crucifixos e caveiras de prata. Continua com o cabelo pintado de preto e com uma madeixa branca de um lado e do outro da cara. E também tem verniz preto nas unhas. Mas é óbvio que fez um esforço para estar, conforme Dina descreveu, mais parecida com um ser humano normal. Depois da solução apresentada por Jack, Dina acedera, ainda que com relutância, a dar-lhe outra oportunidade. Limpar o sótão de uma velhota? Rira-se. Pois, está bem, dou-lhe uma semana. Não que Molly esperasse um grande voto de confiança vindo de Dina, mas até ela duvida. Vai mesmo dedicar 50 horas da sua vida a uma viúva rabugenta num sótão com correntes de ar, a percorrer caixotes cheios de traças, ácaros e sabe-se lá que mais? Num reformatório passaria ao mesmo tempo na terapia de grupo, o que é sempre interessante. E assistir ao programa The View, que tem o seu quê de interessante. Nota. Popular talk show matinal, que se mantém em exibição nos Estados Unidos da América desde 1997. Fim de nota. Haveria outras raparigas com quem poderia andar. Com esta solução, terá a Dina em casa e a velhota daqui a vigiar-lhe todos os movimentos. Olha para o relógio. Chegaram 5 minutos adiantados, graças a Jack, que apressou a sair. Lembra-te, mantém o contacto visual, diz-lhe ele. E não te esqueças de sorrir. És mesmo uma mãezinha. Sabes qual é o teu problema? Que o meu namorado se arma em mãezinha? Não. O teu problema é que não percebes que tens o couro em risco. Que risco? Aonde? Ela olha em volta, a abanar o traseiro no assento. Ouve. Jack esfrega o queixo. A minha mãe não falou do reformatório, nem de nada disso, à Vivian. Tanto quanto ela sabe, estás a fazer um projeto de serviço comunitário para a escola. Então ela não está a par do meu passado criminosa? Que otária! Ai, diablo! Exclama ele, abrindo a porta e saindo. Vens comigo? Ele bate com a porta, contorna a parte de trás do carro até ao lado do passageiro e abre-lhe a porta. Não, vou acompanhar-te ao alpendre. Ora, mas que cavalheiro! Molly desliza para fora do carro. Ou será que tens medo que desate a fugir? A bem da verdade são as duas coisas, admite ele. Diante da grande porta de Nogueira, com o seu enorme batente de bronze, Molly hesita. Vira-se para olhar para Jack, que já está de novo no carro, de auscultadores nos ouvidos, a folhear o que ela sabe ser uma coletânea de histórias de Juno Diaz, que ele guarda nos porta-luvas e que já leu muitas vezes. Molly endireita-se, põe os ombros para trás, ajeita o colarinho da camisa. Quando terá sido a última vez que usou um colarinho? Mais depressa usaria uma coleira. E faz a aldraba bater na porta. Não há resposta. Bate outra vez, com mais força. Depois repara numa campainha à esquerda da porta e carrega nela. Carrilhões de sinos desatam a tocar bem alto no interior da casa. E segundos depois, ela já vê a mãe de Jack, Terry, apressar-se na sua direção com uma expressão preocupada. É sempre desconcertante ver os olhos grandes e castanhos de Jack no rosto largo e de feições suaves da mãe dele. Ainda que Jack lhe tenha assegurado que a mãe está do lado deles, o maldito projeto de sótão anda a pesar-lhe há tanto tempo, não fazes ideia. Molly tem noção de que a realidade será mais complicada. Terry adora o filho único e faria praticamente qualquer coisa para o contentar. Por mais que Jack queira acreditar que Terry encara aquele plano com bons olhos, Molly sabe que ele a convenceu a aceitá-lo. Quando Terry abre a porta, mira Molly de cima a baixo. Bom, assim arranjada ficas bem. Obrigada, acho eu, resmoneia ela. Não percebe se Terry está de farda ou se acontece apenas que o que veste é tão enfadonho que parece um uniforme. Calças pretas, uns sapatos pretos toscos com sola de borracha e uma t-shirt de matrona, cor de pêssego. Molly segue-a por um corredor comprido, decorado com quadros a óleo e esboços com molduras douradas. A passadeira oriental que vão pisando abafa o som dos passos. Ao fundo do corredor há uma porta fechada. Terry inclina-se para encostar o ouvido à porta por um instante, antes de bater. Vivian? Entreabre a porta. A rapariga está aqui, Molly Ayer. Sim, está bem. Abre a porta, revelando uma sala de estar grande e soalheira, com vista para a baía, cheia de estantes até ao teto e mobílias antigas. Uma senhora idosa encontra-se sentada ao lado da janela, por onde se vê a baía, numa poltrona de orelhas vermelha e poída, com as mãos de veias salientes pousadas no colo, uma manta de lã com um padrão escocês a tapar-lhe os joelhos e uma camisola de decote redondo, de caxemira preta. Quando param à frente dela, Terry diz: Molly, esta é a Mrs. Daly. Olá, cumprimenta Molly, estendendo a mão como o pai lhe ensinou. Olá. A mão da idosa, quando Molly a aperta, revela-se seca e fria. Trata-se de uma mulher vivaz, que faz lembrar uma aranha, de nariz estreito e olhos azuis penetrantes, tão brilhantes e atentos como os de um pássaro. Tem a pele fina, quase translúcida, e o seu cabelo arredondado e prateado está apanhado junto à nuca, num carrapito. Sardas, ténues, ou serão manchas da idade, salpicam-lhe o rosto. Um mapa topográfico de veias percorre-lhe as mãos e sobe-lhe pelos pulsos. E ela tem dezenas de rugas minúsculas à volta dos olhos. Traz-lhe à memória as freiras do colégio católico que frequentou durante pouco tempo em Augusta. Uma passagem rápida por uma família de acolhimento menos do que ideal, que pareciam velhíssimas em certos aspectos e desconcertantemente jovens noutros. À semelhança das freiras, esta mulher tem um ligeiro ar imperioso, como se estivesse habituada a conseguir o que quer. E por que não haveria de ter? Pergunta-se Molly. Afinal, está habituada a conseguir o que quer. Muito bem, então. Se precisarem de mim, estarei na cozinha, diz Terry, que em seguida desaparece por outra porta. A idosa inclina-se para Molly, com um sobrolho ligeiramente franzido. Mas como é que obtens esse efeito? O da risca de Doninha? Pergunta-lhe, levantando a mão para tocar na sua própria têmpora. Hã? Molly está surpreendida. Nunca lhe tinham perguntado aquilo. É uma combinação de descolorante e tinta. Como é que aprendeste a fazer isso? Vi um vídeo no YouTube. YouTube? Na internet. Ah, ergo o queixo. O computador. Sou demasiado velha para adotar essas modas passageiras. Eu cá acho que não se pode considerar que seja uma moda passageira, já que mudou a forma como vivemos, diz Molly. E depois esboça um sorriso contrito, ao dar-se conta de que já entrou em desacordo com a sua potencial empregadora. Não mudou a forma como eu vivo, retruca a idosa. Isso deve ser muito moroso. O quê? Fazeres isso ao cabelo? Não custa assim tanto. Já o faço há algum tempo. E qual é a cor natural do teu cabelo? Se é que não te importas que pergunte. Não me importo, responde Molly. É castanho escuro. Bem, o meu é ruivo. Molly demora um pouco a perceber que a senhora está a fazer uma piada sobre o facto de ter o cabelo grisalho. Gosto do que lhe fez, alinha. Fica-lhe bem. A idosa acena com a cabeça e recosta-se na cadeira. Parece aprovar. Molly sente alguma detenção a abandonar-lhe os ombros. Desculpa a indelicadeza, mas na minha idade não vale a pena andar com paninhos quentes. Tens uma aparência bastante estilizada. Será que és um daqueles, como é que lhe chamam, góticos? Molly não consegue reprimir um sorriso. Mais ou menos. Pediste essa blusa emprestada, calculo. Não precisavas de ter dado esse trabalho. Não te cai bem. Faz-lhe sinal para que se sente à sua frente. Podes chamar-me Vivian. Nunca gostei de que me tratassem por Mrs. Daly. O meu marido já morreu, sabes? Lamento. Não há nada que lamentar, já se passaram 8 anos. Seja como for, já conto 91. Não são muitas as pessoas que conheci e que continuam vivas. Molly não sabe bem o que responder. Não é de bom tom dizer às pessoas que não parecem tão velhas quanto são? Ela não teria adivinhado que aquela mulher tem 91 anos, mas a verdade é que não tem muita base de comparação. Os pais de seu pai morreram quando ele ainda era jovem. Os da mãe nunca se casaram e ela não conheceu o avô. A única avó de que tem memória, a mãe da sua mãe, morreu de cancro. Tinha ela 3 anos. A Terry contou-me que vives com uma família de acolhimento. Diz Vivian. És órfã? A minha mãe ainda é viva, mas sim, considero-me órfã. Mas na realidade não és. Eu acho que quando não temos pais que cuidem de nós, Podemos adotar o rótulo que bem quisermos. Vivian fita demoradamente, como se estivesse a assimilar aquele conceito. Muito bem, acaba por dizer. Então, fala-me de ti. Molly sempre viveu no Maine. Nunca atravessou sequer a fronteira estadual. Tem algumas recordações soltas da sua infância em Indian Island, antes de ter entrado no sistema de acolhimento. Nota. Penobscot Indian Island Reservation, reserva indígena no estado do Maine. Fim de nota. A caravana de laterais cinzentas em que morava com os pais, o centro comunitário com carrinhas estacionadas à volta, Soca Alexis, Bingo Palace e a Igreja de Santana. Lembra-se de uma boneca índia, feita de madeira, com cabelo preto e um fato tradicional, que mantinha numa prateleira do quarto, embora preferisse as Barbies doadas por instituições de solidariedade e distribuídas no centro comunitário no Natal. Nunca eram as mais populares, claro está. Nunca era a Barbie Cinderela ou a Barbie Rainha de Beleza, mas antes bizarrias produzidas uma só vez, que os caçadores de pechinchas poderiam encontrar em saldos. Barbie e o seu turbo. Barbie na selva. Não importava. Por mais peculiar que fosse o fato da Barbie, as suas características mantinham-se sempre iguais e consistentes. Os assustadores pés, prontos para serem enfiados em sapatos de salto agulha. O peito enorme e a ausência de costelas. O nariz perfeito como uma pista de esqui e o cabelo plástico, reluzente. Porém, não é isso que Vivian quer ouvir. Por onde começar? O que revelar? É esse o problema. Como não se trata de uma história feliz, a experiência ensinou a Molly que as pessoas ou se assustam ou não acreditam nela. Ou, o que é ainda pior, têm pena de si. Por isso, aprendeu a contar uma versão resumida. Bem, começa. Sou índia, da tribo Penobscot, pelo lado do meu pai. Quando eu era mais pequena, vivíamos numa reserva perto de Old Town. Ah, daí o cabelo preto e a maquilhagem tribal. Molly sobressalta-se. Nunca lhe tinha ocorrido estabelecer aquela ligação. Será verdade? Algures, durante o oitavo ano, que foi um ano particularmente complicado, pais de acolhimento zangados sempre aos gritos, irmãos de acolhimento ciumentos e um grupo de raparigas cruéis na escola, arranjou uma embalagem de tinta para o cabelo, L'Oréal 10 Minute, e um eyeliner preto, CoverGirl, e na casa de banho da família, reinventou-se. Uma amiga que trabalhava na loja Claire's, no centro comercial, fez-lhe os piercings no fim de semana a seguir. Uma fiada de furos em cada orelha, pela cartilagem acima. Uma tacha no nariz e uma argola na sobrancelha, embora esta não tenha durado. Depressa provocou uma infecção e teve de ser tirada, deixando uma cicatriz semelhante ao traçado de uma teia de aranha. Os piercings foram a gota de água para que fosse expulsa daquela casa de acolhimento. Missão cumprida. Molly prossegue com a sua história condensada. Conta-lhe que o pai morreu e a mãe não pôde cuidar dela e que, entretanto, acabou com Ralph e Dina. A Terry disse-me que te tinham atribuído alguma espécie de projeto de serviço comunitário e ocorreu-lhe a ideia brilhante de me ajudares a desatravancar o sótão, diz Vivian. Não me parece que ganhes muito com isso, mas que sei eu. Eu sou um bocado obcecada pela arrumação, acredito ou não. Gosto de organizar coisas. Nesse caso, ainda és mais peculiar do que pareces. Vivian recosta-se e junta as mãos. Vou contar-te uma coisa. Segundo a tua definição, eu também fiquei órfã. Praticamente com a mesma idade que tu. Portanto, já temos algo em comum. Molly não sabe bem como responder. Será que Vivian quer que ela lhe faça perguntas acerca disso? Que se mostre curiosa por algo que lhe parece privado? Ou estará apenas a estabelecer este ponto de contacto? É difícil perceber. Os seus pais, arrisca ela, não tomaram conta de si? Tentaram. Houve um incêndio. Vivian encolhe os ombros. Já foi há tanto tempo que mal me lembro. Bom, quando é que queres começar?